Comandador, bom dia, o Papa Romeu, November X-Ray Tango. November X-Ray Tango, prossiga. November X-Ray Tango notificado, hora de voo local, sir, na tem estacionamento. E confirme, sobrevoo em que localidade aqui de Salvador? Bate que se encontra. Sobrevoo em Ponte de Aratu, senhor, estamos no pátio 4, para estacionamento. Do 5, pátio 4. Pátio 4, eu coloco pra nós, tá? Quem tá pronto para a cópia? Tô pronto pra cópia. Visado, boa noite, da 17, base é de Aratu, Airspace. Controle 120-8 e o transponder 0132, o November é aceitado. Afirmativo, decola 17, comprou a nossa, sobrevoou Porto de Aratu, 0132 e transponder, 03 a bordo, o November é aceitado. Galeão com 4 horas. Táxi em frente, Indioca, com espera 18:30, 1018, 1019, boa viagem. 1019, copiado, faz, com espera 18:30, obrigado. Mercos aí, Tango 286 agora, acionamento da decolagem, 1019, vamos voltar aí, graças. 1019, eu tô bem até agora. Sim, mentor que remite de Veracruz, o Forte. Pax. November Mike Eco, Alagoinha e após. November Alfa Guardia Cópia, pátio 4, ajuste 1018. Tá pronto para a cópia? Ô Salvador, Salvador, mil pés. Primeiramente CA Novembro Mike Eco, após a Lagoinha, CA Novembro Juliette Delta Feira, após Salvador. Controle 130.8 e o transponder 0171, Novembro Alto, curva direita após a decolagem. Feira vai para Valença, confirma. O Índio November Alpha é o solo voltando? O Xené 63, não autorizado, alinhar e decolar, pista 10, o vento 150 graus com 09 nós. O Xené 63, não. Decolar, o Índia November Alpha para acionamento táxi de decolagem, chega a torre 18612, o ajuste 1019, um bom voo até o ingresso. Participando do contra-ataque, senhor November Alpha. Delta no retorno de Manati, mantenha 1.000 pés no litoral, desce para 500 pés, 1.019 ajuste. Reporte passando o Parque Metropolitano de Pituaçu. Xenem 1315 decola, chama o controle, 120.8. 08, Xenem 1315, bom dia. Novembro de setembro, a intenção decolada presente do Pátio 4 com o Pronorte. O vento 130 com 10, reporte fora do solo com o Pronorte. Confirme. Afirmo, 983 para a copa autorização. Paulo Guarulho, informação Novembro. Escute a informação Oscar e retorne para a copa no 983. Está aguardando o voo 93. Forma autorizado que deve dar ela? Sim, estou autorizado a ela. Obrigado, está ela presente, 631. Paulo Salvador, aguarda. Bom dia, agora 397, formação lógica, aguardando o cotejo São Paulo com o Vai. No 397, aguarde número 2 para a Copa, preparada é o Leda Bridge. Nível 360, 1397. Meu Daniel, Leda Bridge, 360, 397. O Lovimbra é acertado fora do solo. Romex e Tangles, 17, decola com o Pronorte, chama o controle no 20.8, bom voo, até volta. Negativo, vai chamar 128, Edson Itaú. Trolhão, nós vamos ver Edson Itaú. Prossiga. 500 pés, vai agora, livro aqui, vai alternar, ao invés de prosseguir primeiro para Porto de Aratu, vai sobrevoar Casalinga, região que após a área proibida de Camaçari, estou ciente, vou acender para 1.500 para cruzar a área. Ok, ciente, o Novembro é aceitando. Está livrando 500 para 1.500 para o cruzamento da área proibida de Camaçari. Vai passar quantas milhas de Salvador? Copiou o controle, é isso aí, então? Afirmativo, suba para 1.500 pés, eu me confirme, vai afastar quantas milhas de Salvador? Aproximadamente 30 milhas. Vou ficar na escuta permanente aí do controle, porque eu vou retornar para o sobrevoo na praia de Arapu. Ok, gente, 30 milhas, mantendo minha escuta. Subindo para 1.500 pés, devido à área proibida, não vem back to Itaú. Tá. 1.0, primeira curva à sua direita, aciona 5.167, controle em 1.20.8. 2.0 São Paulo Guarulhos, o nível 360, rota Upslu no meio Belo Horizonte, pós Trive direto. Decolada 1.0 com curva direita, saída da El Leda, voa Bridge. 5.167 no transponde, 208, controle Salvador, voo 93. Protegimento correto, chame pronto no portão 05 de Patio. Chamará, muito obrigado. No 397, pronto 4. Tá pronto 4, voo na 397. 397, autorizado Salvador Congonhas, via Pesulu no meio após Belo Horizonte, após DCT Trive, Tango Romeu Índia, Victor Índia. Nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da El Leda após Leda posição Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. Decola da pista 1.0, primeira curva à sua direita, aciona o código 5401 no controle 1.20.8. 397, autorizado Congonhas, Terra Brava, Terra Papá, nível 360, rota do plano, até Zulu no meio, a Brava até o Zulu, direto 13. Cola pista no zero, curva direita, Dael, Lida, após Lida, direto Bridge. 5401 na Ciona, 208 de saída, gol na 397. Postejamento correto, chame pronto, confirme somente o portão. 03, chamada pronto nessa, 397. Chame pronto no 03-1-3-9-7 da Gol. Gil, 1500 pés, o X-Ray Tango. Gente da área proibida. Ok, ajuste 1019, mantendo minha escuta, X-Ray Tango. Vivo, bravo aqui Luiz, que desça pra 1000 pés, a vista na 019. Mike do Delta, desça para 500 pés, já te avisou com o campo? Bom dia, o Trip 5595 Ciente da Oscar. 5595 para Ilhéus, prepara da El Leda direto, Ilhéus, 1 minuto, cópia. A El Leda guardando para a cópia, 5595. É, vai ter um outro, só 1 minuto. Ok, tá. Anda presente, curva esquerda, com a base pela direita da 17, reporte na final, baixada travada, altímetro 1019. Para cheque, o vento 140 graus com 09 nós, Mike com Delta. Baixada M3, não estou autorizado, direto brilho. Bom, muito obrigado, direto brilho. Salvador, bom dia, Azul 4207. Bom dia, Azul 4207, aciona identificação, chegada Monf, desça para 4.000 pés, altímetro no 09. 4.000, 1.019, na Monf. Trip 5595, pronto, copy. Afirmativo, Trip 5595. 5595, autorizado Salvador Ilhéus, via Golf 677, o nível autorizado é 140, Helios, perfil da saída da Euleda, direto Ilhéus, da Euleda Ilhéus, Yankee Lima Hotel. Decola da pista 10 com curva à sua direita, aciona o código 5177, controle em 120.8. Salvador Ilhéus, pela Golf 677, decola pista 10, curva à direita da Euleda. Foi direto dentro de Limotel 5172. É o transporte do controle 1208, Trip 5595. Trip 1177, 5595, Trip 5595, seu transponder 5177, controle 1208. 5177, 1208, 5595. Chame pronto na remoto no 4 do Pat 1, 5595 da Trip. Pode agora pronto na 4, 5595. Chame a 3-1-1, chame o centro Recife, frequência 125-1, corrijo 126-0, alterne 1251. 260-251, bom dia. Que gira a base em reporte, já encontra a baixada travada? Tio, livre pouso, pista 17, pouso parado sobre a cabeceira, o vento 150 graus com 08 nós, Mike, que cuida, tá? É, autorizado o pouso, cabeceira Tiro Alvim Bravo, decolar 224 de Salvador. Quando pronto, tá livre o cruzamento à esquerda do campo com o Índio Alvim Bravo. Livre o cruzamento do campo com curva à esquerda, o Índio Alvim Bravo. Primeira foi presente para a área de treinamento, aguardando transferência. Está presente para a área de treinamento, na guarda da transferência, vem de Alameda. O Delta controlado no solo? Controle, o 9MX Tango. 9MX Tango, prossiga. Aqui as margens da área proibida de Camaçari, vai levar 1500 para 500 cientes da área proibida. Ciente. Controle 1208, obrigado, tá regresso, Índio Alvim Bravo. Alfa 1000 pés, corredor forte, atenta a tráfego, mesma altitude, sentido oposto, mesmo corredor, ok? Ok, batendo 1000 pés e para atento ao tráfego, Índio Alvim Bravo. E vai fazer um circuito de sobrevoo, confere. Afirmativo, Serra Novembro Mike Alfa, Mike Eco, seguida Alagoinhas, Alagoinhas Feira, Feira Valência e regresso Salvador. Gente, quando possível, vou precisar dos seus estimados para o sobrevoo em cada localidade dessa, ok? Gente, Índio Alvim Bravo. Inicialmente me informa o tempo total de voo, Índio Alvim Bravo. Ok, está 2 horas e 40. 2 horas e 40, copiado grátis. 1307, desse é via Bonf, a 2000 pés, ajuste no 09, reporte localizador. Via 1019, informa logo. De November Alpha, tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo sudeste. Vai passar com o tráfego crítico, tráfego 12 horas, 8 milhas. Victor, prossiga para a Torre Salvador. Do Papa Victor, sobrevoou em Itaparica. Quilo Papa Victor autorizado de rota direta via corredor Axé, 1000 pés, aciona transponder 0117, decolada 17 curva à direita, sobrevoo em Itaparica, 40 minutos de sobrevoo, confirmando o POB após a cópia. Confirme meu pátio. Zero um no sete, eu transpondo, confirmando o pátio. Aquilo para ver. Gente, para acionamento de táxi, torre um na noite desse momento. Trip 5595, remota 441 para pushback acionamento. O Trip 5595, autorizado o acionamento, pushback coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Bota para o táxi, 5595. Trip está na escuta do solo? Azul 4207, completa sinal LS, chame a torre, 1-8 decimal 6. 2-6, devolve. 08, a frequência do controle. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha. Prossiga. Ok, Índia, November Alpha, para os estimados. Terra November, Mike Echo, aos 13h50, Zulu. Fala Lagoinhas 1413 Zulu, Feira 1439, Valença 1525 e Salvador 1558. Valença 1525, né? Afirma, 1525. Ciente, copiada. Bom dia, Azul 4207, final da 1-0, baixar travado visual.